andrecedesmoral.com.br. Repertório novo da turma da Brigadeira, hein? Me mandou embora da sua vida, terminou comigo por mensagem. 24 horas tu me liga com saudade da minha língua, querendo matar a vontade. Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade, vem sentando, se acabou o amor, que seja eterna sacanagem. Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade, vem sentando, se acabou o amor, que seja eterna sacanagem. Vai senta pra matar a saudade. Vai senta pra matar a saudade. Vai senta pra matar a saudade. Vai senta pra matar a saudade. Vai senta do jeitinho que tu sabe. Vai senta pra matar a saudade. Joga pra cima, DJ, vai. Vem no balanço da turma da Brigadeira, vai. Ao vivo. Solta no paredão esse verão, vai. Assim, ó. Me mandou embora da sua vida, terminou comigo por mensagem. 24 horas tu me liga com saudade da minha língua, querendo matar a saudade. Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade, vem sentando, se acabou o amor, que seja eterna sacanagem. Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade, vem sentando, se acabou. Agora vem assim, ó. Vai senta pra matar a saudade. Vai senta, do jeitinho que tu sabe. Vai senta. Vai sentando, vai. Mais uma vez assim, ó, bebê. Vai senta pra matar a saudade. Vai senta, as meninas tão descendo, hein. Vai senta pra matar a saudade. André Cedês, o mural de Ibicoara. Carnaval 2020 é no bloco Universitários. Alô Barreiras, alô região, tamo chegando, hein. Vem pra turma da Brigadeira, vai.